どうも、ザルノブナウス。 Do ano 099, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na feira da Elton, São Mótico. 360 ou 3.062, controle de Salvador, sendo identificação, deixa para o nível 050 na chegada Mare. Ajuste altímetro no 0 no 6. Controle Salvador, voo 1099, solicita manter a proa 240 por mais 10 milhas. Quero ver tua informação. Autorizado. Voando na prova de Dael, voando na 099. Autorizado, direto Leda. Leda, obrigado, voando na 099. Have the following car in sight. Have the following car in sight. Okay, follow its instructions, okay? Gol no 099, chama agora o centro Recife, 125.19.133.95. Recife, 13395, boa noite, gol no 099. Boa noite. Guardião 09. Guardião 09, controle. Ok, após estoque arremetida do CAB, ingressando o corredor Axé em Pituaçu, visual com campo. Chame torre 118, décima 95. 118-95, grato, boa noite. Boa. Salvador, Guardião 09. Guardião 09, para você. Situação, corredor Axé de retorno para Salvador. Ok, retornando para Salvador, sente. O 09, dê presente para o Graer, confirme. Afirmo. Tacuze no solo, pátio Graer, 140 com 629, Guardião 09. Tomará no solo, Graer. Dá presente, Guardião 09. O Guardião 09 decolou de qual localidade? O Guardião 09 já estava em sobrevoo, fez pouso na BR, no Batalhão Policial Rodoviário, e agora o toque arremetido do CAB. Não, é que eu sente. Próxima identificação, desça para o nível 050 na chegada marítima. Ajuste ao altímetro 1016. Oscar Uniforme Romeu, sente. Está livre acionamento, Oscar Uniforme Romeu. Torre Guardião 09. 09, prossiga. O 09, pessoa na pouso cabeceira 17. Pouso na 17, ciente, reporte na final 09. Agora está lá na final 17, Guardião 09. Há uma chuva leve sobre o aeródromo no momento. O vento 130 graus com 629, Guardião 09. Sente, chuva leve. O 09 na final 17. Em livre pouso cabeceiro 17, Guardião 09. 362, autorizada a final possivelmente LS 72, desço para 2.10, altímetro 0.6, reporte estabilizado. 2.06, autorizado a LS 72. Então, 3858, desça para 3 mil pés, altimetro no 0, 1 no meio. 3 mil, 0, 1 no meio. Papá para ingresso na pista, 17, Oscar, uniforme Romeu. Considere seu solo aos 4-2, ao estacionar Graé, frequência livre, uma boa noite, Guardião 09. Livre, 134 nós, 1971. Aeronave na escuta do controle Salvador, dois pontos, operação visual nos mínimos, chuva leve na sala para o chimogá. Romeu autorizado o ingresso, reporte alinhado pronto. Ok, isso quer decolar da 1-0, autorizado o cruzamento. Quebec, Mike, na Lima, chame solo em 1-2-1 no 1. Oscar, informa, Romeu. Correto. Voo 971 decolou os 44, controle em 1208. Uma boa noite. 208, boa. Controle de Gol 1971, boa noite. Gol 971, boa noite. Contato radar na decolagem. Sul para o nível 3.0 na série da Eltran, São Módulo. Nós temos algumas formações à nossa direita e vamos iniciar uma curva aqui e depois informamos qual é a melhor proa para evitar a formação. Controle, o Gol 1971. Gol 1971, controle. Olha, nós vamos manter essa proa por mais 10 milhas. Só então poderemos curvar direito. É, pode desvio, vai direto, Leila. Faz o desvio, Leila. Alemã 310, controle Salvador. Sem identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste altímetro no 016. Nível 050. Salvador, o 1971 voltando? Ou 1971 no controle. Olha, nós temos condições de, do momento, curvar pela direita para interceptar a radial 198. Autorizado interceptar a radial 198. Alemã 310, controle Salvador. Autorizado. Estabilizado, TAM 3662. Completa sinal agora, torre 118, decimal 1895 graus. TAM 3858, autorizada, sinal do procedimento LS, que você deixou no zero, desça para 2 no pé, altímetro no zero no meia, reporte estabilizado. Para 2000, reportaria estabilizado, 3858. Torre Salvador, TAM 3662. 3662 avistado, o vento 170 graus com 5 nós, tem check-trem, pouso livre no zero, TAM 3662, pista molhada, uma pancadinha de chuva que passou aqui, agora concentrada aí na final. Ciente, TAM 3662. Gol 1971, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 95. 125, 133, 95. Afirma. Observe agora o Airbus que vai cruzar no zero, após o mesmo ali, mantém cabeceira no zero, Oscar Alfa Romeo. TAM 3662 no solo 51, libere a direita, chame solo em 1211. Liberar a direita, solo 1211, TAM 3662. Informa o meu, livre decolagem no 0180 graus, 049, Oscar, informa o meu. Estabilizou, TAM 3858. 3858, completa final, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Boa noite. Boa. Controle, Salvador, muito boa noite. Papa Romeu, Oscar, Papa Romeu, decolado, dentro da PUCA. Papa Romeu, Oceano, Papa Romeu, contato radar na decolagem, suporão nível 370 na saída Puca, transição Caju. Puca, Caju. Jorge Salvador, boa noite, TAM 3858, vai passar em Via Serra, baixa e trabalho. 3858, boa noite, continue a aproximação no zero, vento 180 graus com 5 nós. TAM 3858, reporte visual com a cabeceira. Reporte, está chovendo sobre o aeródromo? Negativo, a chuva que passou foi muito fraca, mas pista molhada, levemente molhada. Ela está mais concentrada aí nas mediações do marcador externo, ok? Acredito aí que com 1500 ou 1400 você já vai avistar. Ok, e a esquerda aqui do externo, um raio de laser que tomou um babaca aí? Ah, ok, à esquerda do céu. Tem alguém fazendo, apontando para a aeronave, é isso? É isso aí. Ok. Ao meu braço, Vitor Tango, controle Salvador. Fazendo a identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, ajuste o altímetro no 0 no meio. Apresenta o autorizado de estado para o meu bravo Vitor Tango. Pista vista, o TAM 3858. Livre pouso, vento 170 com 4 nós, TAM 3858. Livre pouso. Desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 6, reporte estabilizado. Para 2.016, reportar estabilizado, hoje na linha 3. Controle, o Oscar, só arrumei o trabalho, quando possível, o que faz? Tenta uma tensão elevada. Três 3858, solo 57, vou livrar a direita, solo em 1219, já tá chovendo esse setor também, não tá? Afirma, agora tá chovendo. Ok, obrigado, vou livrar da direita, solo em 1211, confirmando, 1211, ok? Ah, velho, 1211, obrigado. Nada. Papai Romeu, Oscar e Uniforme Romeu. Chama agora o centro Recife 126.85, alterno 125.45. 2.5. Na escuta do controle Salvador, a torre informa teto 800 pés, visibilidade 4 km, chuva leve na final da cabeceira 28. Gol 2043, boa noite, autorizado ingresso e decolagem, pistão no zero, vento 160 graus e 5 nós. Decola pistão no zero, 2043. Papai, meu Vitor Terno e Bravo, controle de Salvador, sem identificação. Papai, meu Vitor Terno e Bravo, contato radar 59 milhas, sudoeste de Salvador. Está presente, foi na proa de Mário para a chegada Mário, altímetro 1-0 no meio, chama no ideal descida. Proa da posição Mário, para a chegada Mário. 2043, decolar 202, controle em 120.8, bom voo. 20.8, decolar 2043, bom. Estabilizado em leve. Chamei agora a torre 118.9. Projeção 5, obrigado, bom trabalho. Controle, boa noite, voo 2043, passa 1.300 pés da EL. Vai precisar manter a proa, você deve dar com ações. Voo 2043, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 após desvio. Voe na proa da posição lida para a chegada. Para a saída da EL, transformando. Afirmativo, tranquilidade de desvio após voa lida. O voo 2043, atenção 360. 360. Palma é para o Vitor Santos, autorizado o final do procedimento de LS que foi, questão no zero, desce para 2 no pé, altimetrão no zero no meio, reporte estabilizado. Pois será Estacionamento 63 no zero, avistado, livre bolt, vistão no zero, vento 170 graus, 5 nós. Confirma a trem checado? Confirma, embaixado e travado, estacionamento 13 no zero, livre bolt. Controle, voo 2043. 05, libera via Fox, solo 121, decimal 1. 1201, confirma? 121, decimal 10. 21, obrigado. Modos, desvios. Aguardo coordenação com o centro Recife. Aguardo, obrigado. Dois da presença do autorizado direto em frente. Vai pro abrigo, vou 2043, obrigado. Bom, meu Vitor Charlie Bravo, desça para 3.000 pés, altímetro na zero no meio. 2043, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.9. 251-3395, no 2043. Bravo, Vitor Tango complete, aproximação, chame em torno na 8.95. 3.95, boa noite. Boa noite. Boa noite, chegou na 096, 156. Ou 1096, senhor na identificação, autorizado chega da Mari, esse mantém a nível 080, altímetro 1096. Pousou, avistou aproximadamente 600 pés, que? Sente, reportando a visual, Bravo Vitor Tango. Só confirma o pátio de destino após o pouso? Hangar da Bata. Sente. Vitor Tango, ciente, continua a aproximação, guardando contato visual. O ajuste no 096 para informação de chuva leve sobre o campo, pista molhada. Ciente, o Bravo Vitor Tango baixou e travou. Hotel Vitor Tango, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 5 nós. Gente, para o Vitor Tango informa que visualizou a 1.800 pés. Ciente, bravo Vitor Tango. Palme, meu Vitor Charlie Bravo, para interceptar o localizador, curva à direita para o 050. Gente, o Vitor Charlie Bravo para o localizador direita 050, quando visual, chame o controle para a modificação das regras. Vitor Charlie Bravo, confirme sua velocidade indicada. No 096, redução para 2009. 2009. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, desce para 2000 pés, altímetro no 090. Thank you. Voo no 096, desce, mantenha nível 050. 050, 096. Libera a próxima direita, solo 121, decimal 1. Próxima direita, 21. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, nessa proa está autorizado a interceptar um localizador e ele é de recepção 1-0, é posse estabilizado ou para mudanças de regras. Gente, Vitor Charlie Bravo, nessa proa autorizado procedimento, reportará individual para mudança, bravo. Voo 1096, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 090. Seu limite será radial 270 de Salvador. Esquerda 090, limite 270 de Salvador, 090. 1096, o tráfego que o precede na aproximação, Charlie 208, no momento, posição de 12 horas, 10 milhas, com velocidade reduzida. 6 milhas na frente. Sim, afirmo. Obrigado. Gol 096, desce para 3.000 pés, altímetro 1.096. 096, 3.000, 096. ficou na 096, redução para 1909. 190, 1096. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, Salvador opera instrumento agora com 800 pés de teto, com 4 mil de visibilidade e chuva leve sobre a final da 28. Vai prosseguir instrumento? Afirmativo, vai estar em instrumento, Vitor Charlie Bravo. Ciência. Desça para 2 mil, reporte estabilizado. Ciência, reportará. Quantas milhas agora na aeronave na posição sul, né? A aeronave que o precede na aproximação agora 2 milhas de dona. Ok. Bona 096, para interceptar o localizador, curva à direita para o 060, desça para 2 mil pés. 060, 2 mil, 096. Bona 096, nesta proeção está autorizado em para o localizador e ele é taxista 1-0, reporte estabilizado. Reporte Bravo Vitor, estão autorizado o ingresso 1735 até a base na escuta permanente. Aproximação, chame torno no 8 e 95. Sim, 1895, bravo. Oi, eu, Papá Romeu, Vitor Charlie, bravo. Papá Romeu, Vitor Charlie, bravo. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Torre, é, se possível para o Vitor Charlie Bravo, já completamente visual agora, é, se possível pouso na 1-7. Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo, avistado a 1.600 pés, já presente, então autorizado. Plano IFR cancelado aos 22. Autorizado curva esquerda, base pela direita no 7, reporta final embaixo travado. Reportará na final, Vitor Charlie Bravo, trem fixo. Victor Charlie Bravo, livre pouso pistão no 7, vento 210 graus com 3 nós. Livre pouso, Charlie Bravo. 195. 295, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Oi, Salvador, boa noite, chegou no 096. Uno 096, boa noite, continua a aproximação, reporta externa embaixo travado. Reporta não. Romeu, Vitor Charlie Bravo, no salão 25, confirma o pátio destino. Segue autorizado até a base na Mística, tá? Só externo baixar travado 1096. Bono 096 avistado, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós, pista molhada, sem chuva sobre o campo. Obrigado. Ciente, gol no 973, após a passagem da nave da companhia, linha e mantém que estão no zero. E mantém na 10, após a aeronave, gol no 973. 1096, no solo 29, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. 21, 1, 1, 0, 9, 6. Zona 973, livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 3 nós. Livre decolagem, 973. Nove sete três, decolar 230, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 08, boa. Controle, voo 1973. Voo 1973, subir, mantém nível 360, saída da Elvo de lance. 360, nada Elvo, 1973. Controle Salvador, boa noite, trip 5298, ciente da informação, Alfa.